Bem pequeno e inigualável, o DJ do som automotivo. Só toca as melhores. DJ Marcos Cauê. DJ Fabrício. O imbatível. É sucesso. Pequeno inigualável, o DJ do som automotivo.

Inigualável, só toca as melhores. Revolution, orgulho de ser paraense. Meu primeiro amor.

dia 28 da tala eu vou ficar. Pequeno inigualável, só toca as melhores.